trago para ti das coisas que Deus dá no meu coração que é teu. Livre do caminho da dor, da solidão, para continuar a lua. Fiz tanto que fiz o mundo revirar. Fui à guerra por alguns, pequei por pão, extraí no chão, fugi da dor. E hoje a glória se perdeira do amor desaba em cordilheiras, desabam continentes. O que estamos fazendo, coração, para consertar a gente? As ondas se elevam, encharcam todo o mar. O que estamos fazendo, coração, para consertar o mar? E o visível não deu. You believe in all the lies that one by one it's possible to still be more. É para sempre. Guardo para ti as coisas que Deus dá.